conhece. Seu beijo me apaixonou. É, eu quero você só pra mim. Pra mim, seu olhar me dominou. Desde que eu te conheci. Seu beijo me apaixonou. Eu quero você só pra mim. Pra mim, pra mim. Seu telefone só da caixa, eu não vou desistir. Aquele beijo que você me deu, não esqueci. Me dê apenas um motivo pra te ter pra mim. Esse destino é muito louco, não sei nem porquê. Me deixa assim na sua mão, sem eu nem perceber. Invade o sonho e a realidade, fico até sem chão. Só quero a chance pra levar de vez seu coração. Seu olhar me dominou. Desde que eu te conheci. Seu beijo me apaixonou. Eu quero você só pra mim. A sua pele tão macia eu nunca esquecerei. Me deixa apenas te encontrar pra te fazer mulher. Você já sabe o que eu quero, eu sei o que você quer. Nem sempre o amanhã garante a sua existência. Esquece os medos, os receios, vem na minha presença. Pegue todos os sentimentos e resume em paz. Vamos embora, nos amar, se largar nunca mais. Aquele dia em sua casa, abraçados no sofá. A porta está aberta, me leva pra jantar. Sem receio, venha sem medo, tudo perfeito. Apaga a luz daquele jeito. E não olhe desse jeito, fingindo que não quer. Siga o seu desejo, me faz sua mulher, eu também quero. Eu não nego, me entrego. E seja o que Deus quiser. Só pra mim. Seu olhar me dominou.